apaixonados nós temos aqui. Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor, eu estou apaixonado por ti. 104,9 Espaço Aberto aqui. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Você sintoniza ZYM 910, canal 285. Rádio Espaço Aberto FM 104,9 MHz. Emissora da Associação Comunitária São José, integrando comunidades. Rádio Espaço Aberto, São José do Rio Preto, São Paulo. Valorize você também as empresas que apoiam a sua comunidade. Dodói, não tem hora, tratamento tem. X-Pet 24, um serviço extensivo da Xodó Clínica Veterinária, agora para sua tranquilidade, aberto 24 horas com internação e UTI para seu animalzinho. Rua Raul Silva, 672, na Redentora. Telefone 3235-3497, 3235-3497. Crise? Crise que nada. A Joia Lar Móveis lança grandes promoções em armários para cozinha, jogos de salas, racks, jogos de quartos, camas e colchões. Ah, painéis para TV LED e LCD estão ainda mais baratos. São mais de 20 modelos. Entregamos e instalamos. Joia Lar Móveis, Rua Bruno Álvares Pereira, 1429, no Parque Estoril. Fone 3227-9335. 3227-9335. WhatsApp 99149-5275. 79, João, Suzana e Vinícius. Sim Comerciários Rio Preto. O sindicato que luta e representa os comerciários de Rio Preto e região com garra, comprometimento e dedicação. Aproveite todos os benefícios e serviços de um dos sindicatos mais atuantes e fortalecidos do estado de São Paulo. Sindicalize-se. Informações 3214-7171. Valorize a sua empresa apoiando o Espaço Aberto. Por mim, esse amor amanhã pode até acabar. Alô, amigos, um abraço do Roberto. E o também gostoso do Neirinho. Toda segunda, das 21 às 23 horas. Toda quarta, das 20 às 22 horas. Toda sexta, das 7 às 9 da manhã. E todo domingo, das 9h30 ao meio-dia. Estamos aqui com o programa Roberto e Meirinho. É sucesso! É eu, vem! Porque levo a certeza que um dia amei você. Nesta longa estrada da vida. Alô, amigos da Rádio Espaço Aberto FM. Aqui é o Fabinho, junto com meu amigo Zequinha, estou aqui todo sábado das 15h30 às 18h com o programa Estação Sertaneja. Ligue e participe. Alcancei o primeiro lugar. Espaço Aberto FM. Alô, amigos da Rádio Espaço Aberto FM, São José do Rio Preto, aqui é eu, perturbado, locutor apaixonado. Toda segunda e terça-feira, das 7h às 8h30 da manhã, estou aqui com o programa Espaço Sertanejo. Vem comigo, vem! Agora na Rádio Espaço Aberto FM, programa Espaço Sertanejo. Apresentação Álvaro dos Santos, o Perturbado. Fazendo alvorada, começa a cantar. Alô, alô, alô, alô, gente sertaneja desse meu querido imenso Brasil. Estou chegando por aqui na Rádio Espaço Aberto FM São José do Rio Preto, começando o programa Espaço Sertanejo, nesta manhã de segunda-feira, 28 de outubro de 2024, se passaram 302 dias desse ano, faltam 64 dias para o final do ano, é ano bissexto, hein? A lua é quarto domingo antes, estamos na primavera brasileira, primavera, né? Se Deus quiser, bastante chuva, né? Hoje comemora-se o dia de São Simão, São Cosme e também é dia de São Judas Tadeu. Hoje é dia de São Judas Tadeu, sou devoto dele, São Judas Tadeu. Hoje é dia de São Faro. É dia do funcionário público, estadual, federal e municipal. Começa a semana de prevenção da doença do coração. Abandone o fumo dos principais e faça exercício. É pouca gordura. Eu, Álvaro dos Santos, perturbado, locutor apaixonado, não poder abraçar a todos na cidade do sertão, envia através das ondas do rádio e da internet um abraço fraternal, amigo e irmão. Montagem e gravação desse programa, Fábio Castilho, Fabinho, o famoso 3131, por quê? Porque está aqui no Espaço Aberto FM, Estação FM, Interativa FM, 13 emissoras FM oficiais de São José do Rio Preto, Serviço da Humanidade. A supervisão geral do querido Padre Luciano, a Rádio Espaço Aberto FM, fica na Igreja da Imaculada Conceição, no Parque Estoril, São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil, a terceira melhor cidade viver no Brasil e aqui. Ó, São José do Rio Preto, a capital da saúde, do amor, do carinho, a segunda cidade que mais cuida da água, meio ambiente, e a terceira melhor para se viver no Brasil, São José do Rio Preto. Em nome de todos, muita saúde, paz, muito amor, muito carinho a vocês que ouvem pelo rádio, pela internet, nesse Brasil inteiro. Que Deus abençoe, dê tudo de bom. Tem chuva, cuidado aí com a dengue, qualquer vazio com água aí pode vir o mosquitinho vir. Tem vacina, vamos vacinar, vamos fazer a nossa parte. É, ajudando os animais, as aves, a natureza e teu irmão em Cristo. Aproveite e mostre que você é um verdadeiro cristão. Faça o bem, eu gosto de fazer o bem me faz muito bem. Faça o bem você também. Vamos começar a festa sertaneja aqui na Rádio Estação FM São José do Rio Preto com o modão. Vamos lá, Fabinho!

pelas aves, pelas cores, pelas nuvens multicores, pelo sol com seu calor. Muito obrigado, meu Deus, pela lua esplendorosa, essa fonte luminosa que inspira paz e amor. Obrigado, meu Deus, pelo riso da criança que nos traz nova esperança, vendo o mundo a seu favor. Muito obrigado, meu Deus, que do céu nos ilumina com a sua luz divina quando cremos no Senhor. E a Rádio Espaço Aberto FM, São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil. Aqui é o Álvaro dos Santos, o perturbado, locutor apaixonado. Não há pessoas mais vazias do que as que vivem cheias de si. Benjamin. Ah, mensagem bonita para a cidade de Sertão, é? Folha de Mirassol, todas as quinta-feiras na banca. Nessa quinta-feira está lá o perturbado juntamente com a dupla João Paulo e Daniel, né? Saudoso João Paulo e Daniel. E o Palhaço Vassourinho, muitos anos teve na Record, né? É o meu arquivo lá, eu apresentei muitos shows do João Paulo Daniel pra esse mundão de meu Deus também, tá bom? Tá lá no jornal Folha de Mirassol, quero mandar pra você aí, você vê, você me adiciona no seu zap, 17 991 419599, a gente manda pra você. Projeto Música no Bairro, todos os domingos, lá no Rancho do Carlinho, Regisol, a partir das 14h, perturbado Serginho Cigano, 23 anos com você. E toda sexta-feira à noite, lá no Salão da Igreja de Santo Reis e Mirassol, com show, sorteio de prêmios e muito mais. Projeto Música no Bairro e você. Muito obrigado a vocês que protegem a natureza, os animais e faz denúncia, né? Caça passarinho, caça animais silvestres, briga de galo, é crime. Faça uma denúncia, maltrata um idoso, uma criança, que não vai pelo amor, tem que ir pela dor. Faça uma denúncia anônima. Através da denúncia tem chegado os inimigos da natureza. Fabinho, como é que anda o Zequinha? Tá mascando muita fronha ou não? Você deita, Zequinha, você masca a fronha, você cisca, você cata a paia. É, e o Giba? O Giba tá lá também numa web, numa rádio web. Grande Giba, né? Giba também dá umas mascadas na fronha, mas gente boa. Vocês estão ouvindo a gente aqui pelo rádio ou pela internet, São José do Rio Preto, em qualquer lugar da região, do Brasil e do mundo, pela internet, Deus lhe pague pelo Deus de vocês. Muita luz, muita paz, muito amor no coração de vocês aí. Amando sempre, dando assistência aos animais abandonados, doentes, machucados, ao seu irmão em Cristo. Aproveite a passagem aqui na Terra para a prática do bem. A nossa passagem aqui é muito curta. Eu e Fabinho estamos aqui toda segunda e terça, das 7 até as 8h30, né? E quarta, quinta e sexta na outra rádio, espaço, a estação FM, das 6 às 7 da manhã, com o Romper da Aurora. Aí o Fabinho, amor apaixonado, é o namorador, né? Isso não é brincadeira, não é gente boa. Vamos tocar moda, Fabinho, para todo esse povo ligado com a gente pelo rádio, pela internet, que a presença de Deus esteja com vocês, desde que você esteja em paz com Ele, com o teu irmão em Cristo, com os animais, as aves, a natureza, tá? Saí de casa, fui fazer um favor pra ela. Encontrei os meus amigos, já me tive em Galaguela. Eu fiquei entusiasmado com uma linda donzela. E cheguei de madrugada com uma desculpa amarela. A mulher largou de mim, foi pra casa da mãe dela. Tô bebendo todo dia, eu tô na capa da costela. Eu tô na capa da costela, tô na capa da costela. Bebendo todo dia, bebendo por causa dela. Eu tô na capa da costela, tô na capa da costela, mas eu não entrego os pontos, posso até morrer nem tonto, mas não peço arrego pra ela. Quando a gente se casou, nossa vida era mais bela. Eu era o Brad Pitt e ela era a Cinderela. Mas o tempo foi passando, como a vida judiou dela. Ela tá com as gordurinhas, eu bebendo minha branquinha. Eu tô na capa da costela, eu tô na capa da costela. Tô na capa da costela, tô bebendo todo dia. Bebendo por causa dela, eu tô na capa da costela. Tô na capa da costela, mas eu não entrego os pontos. Posso até morrer meio tonto, mas não peço arrego pra ela. É, moçada, paiô com a mulher, isso aí. Depois vai ficar na capa da costela. Ela veio conversar pra acabar com essa novela. E marcou uma reunião lá na casa dos pais dela. Eles queriam me internar, eu vazei pra uma janela e corri lá pro boteco. Eu tô enchendo o caneco. Eu tô na capa da costela, eu tô na capa da costela, tô na capa da costela, tô bebendo todo dia, bebendo por causa dela. Eu tô na capa da costela, tô na capa da costela, mas eu não entrego os pontos, posso até morrer meio tonto, mas não peço arrego pra ela. Eu tô na capa da costela, tô na capa da costela, tô bebendo todo dia, bebendo por causa dela. Eu tô na capa da costela, tô na capa da costela, mas eu não entrego os pontos, posso até morrer meio tonto, mas não peço arrego pra ela. Mas eu não entrego os pontos, posso até morrer meio tonto, mas não peço arrego pra ela. 104,9 Espaço Aberto FM. Perturbado. Coloca uma romântica aí, coloca. Ontem retornei na areia. Branca e ardente, então te esperei. Ouvi os meus risos que eram vindos, que uma onda trouxe a meus pés. E eu chamei, chamei. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou. Mesma esperança de te encontrar. E eu chamei, chamei alguém. Estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Sempre ouvi o sino ao longe que anunciava o amanhecer. E eu chamei, chamei a linha. Estou

Espaço Aberto FM Rio Preto.com.br. Espaco, né? Espaço Aberto FM Rio Preto, espaço sem cedilha. Espaço Aberto FM Rio Preto.com.br. Você já vai ouvir todas aí as coisas aqui, que tá bonito, tá tudo jóia, tá bom? Tá combinado? Muito obrigado. Quero mandar um abração também a vocês que estão ouvindo a gente na cidade do sertão, fazenda, sítio, chácara, nos carros, orfanatos, presídio, Vila Vicentina, Lar dos Velhinhos, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, aquele abraço às nossas Forças Armadas. Vamos preparar aí, hein? É, não vamos deixar levar o Brasil ao caos, não, Forças Armadas. E vamos todo mundo aí com muito amor e carinho. Ah, os porteiros de prédio, né? A dona de casa, você que tá aí ouvindo, tá fazendo tratamento aí, tá? Que Deus abençoe, se cuida. Você que tá no hospital, aí um abração a todos os médicos, enfermeiros, funcionários, motoristas de ambulância, SAMU, tudo isso, por isso que trabalha na saúde. Nosso aplauso, ó aqui, ó. Ó, respeito, paz e amor a todos vocês. Sério, depois eu vou dar, vamos tocar duas músicas, depois eu vou dar um alô pra você que tá ouvindo eu aqui. O seu nome vai sair aqui daqui a pouquinho. Perturbado é o chefe. Talvez até seja inútil este desejo.